A família que já é um caso de polícia. O pai é o capo mais perigoso de todo o bairro. A mãe é o maior gol, o pista da praça. Filho é o maior traficante de drogas. Das escolas do lugar, das escolas do lugar. Todos são condenados, mas nunca foram presos. Gays ela mata mesmo, família de mafiosos. A família que já é um caso de polícia. O pai é o capo mais perigoso de todo o bairro. A mãe é o maior gol, o pista da praça. Filho é o maior traficante de drogas. Das escolas do lugar, das escolas do lugar. Todos são condenados, mas nunca foram presos. Gays ela mata mesmo, família de mafiosos.